alegria, melodia, companhia pra você. No rádio do teu carro, no transistor, ou no lar Alvorada. Rádio Alvorada, Londrina. Rádio Alvorada, Londrina, a emissora da família paranaense.